senhoras e senhores. Estamos aqui para mais um podcast do Areva. Hoje temos aqui o Clube dos Quatro do Areva. Começando com um vivo muito louco, o senhor Rafael Rodrigues. Tamo aí. O irmão cara de pau, Zenon. Eu tenho trauma da vingança dos nerds. O último guerreiro das estrelas, Starman, ou melhor, quer dizer, o senhor Marcelo Soares. E eu ficava fissurado assistindo Herbie se o meu Fusca falasse. E aqui é um host bem trapalhão, senhor Freud. Hoje o tema é um tema onde nós vamos aprontar muitas confusões, uma galerinha do barulho pra sair de uma enrascada incrível. Sessão da tarde, vamos falar sobre os filmes da sessão da tarde. Começando pelas chamadas, né, gente? Chamadas são fortes, né? Eu particularmente acho que o narrador da Sessão da Tarde morreu e no lugar dele foi colocado um software que gravou a voz dele, todos os termos que ele usava, e daí ela simplesmente repete ad infinitum, assim. Eu acho que nunca foi uma pessoa aquilo lá, sempre foi uma máquina, porque você não vê a voz daquele desgraçado em nenhuma outra propaganda. É, isso é verdade. A Sessão da Tarde é desde 1975, cara, então são quantos anos aí? 40? Oh, sim. Não, que 40, rapaz, que 40. Tô chutando. Eu nasci um aninho antes da Sessão da Tarde, então ela tem 35. Então tá 450. Pô, mas é incrível, né, cara? A fatídica Sessão da Tarde existe desde 75. Eu fico imaginando como era chamadinha em 75, né? A galerinha Brasa Mora aqui, fazendo muitas corrupções, morou? Pô, cara, mas eu acho que o vocabulário dele meio que estacionou no tempo, cara, porque uns tempão atrás deu a propaganda acho que foi da Tela Quente, não sei, do Homem-Aranha, e era uma chamada do tipo assim, um novo vilão está solto na cidade e o Homem-Aranha vai ter que mostrar quem manda no pedaço. Porra, quem manda no pedaço, cara? Não, cara, eu acho que desde 75 é o mesmo tipo de chamada. É até hoje eu mesmo. Ah, cara, tem um vídeo muito engraçado, aquele das confusões, né? O cara colecionou todas as confusões de todos os filmes da Sessão da Tarde e colocou num vídeo só, cara. E sem contar que tem sempre os clichês, né? Quando é alguma coisa de animal, é... Ah, tal coisa animal, ou um carinha animal, ou um bicho animal, né? Um diminutivo, né? Turminha, esse carinha... Esse cachorrinho. Se é de criança, é tipo essa galerinha é muito esperta. Se é tipo de que tem a ver com cósmico ou com alienígena, é do outro mundo. Ah, é. Vocês reclamaram do meu trocadilho, do último podcast trocadilho lá do Punisher, cara. O da Sessão da Tarde, o cara ganha. Sempre é. Um animal é essa confusão do barulho, aventuras pra cachorro, não sei o quê. Cara, eu fico imaginando uns filmes assim que nunca vão ter a Sessão da Tarde, com essa narração. Tipo, Apocalipse Now. Como seria a chamada de Apocalipse Now na Sessão da Tarde? Uma turma barulhenta atira para todos os lados em um local muito perigoso. E eles vão ter que aprontar altas confusões pra vencer essa guerra muito louca. Laranja Mecânica, cara, aí é foda. Quem se arrisca? Ah, me dá 2 minutos aí que eu penso no... da hora. Uma coisa que eu não sei se existe mesmo ou é só uma viagem minha, mas eu acho que deve ter um tipo de código Sessão da Tarde ali, porque há um tempo atrás eu ficava olhando os filmes que iam passar e é basicamente todo dia é de toda semana é um tipo de filme, né? Tipo, eu não sei mais hoje dia como é, mas eu me lembro que tem uma época que sexta-feira era filme de animais, aí nas terças eram os filmes de romance, aí nas quartas eram os filmes assim de uma galerinha do barulho, aí na quinta filme de criança, tinha toda uma lógica, todo dia da semana, toda semana ser um tipo de filme. Então, mas quando chega nas férias escolares é só filme de criança, cara. É, então, isso que a gente costuma mais reclamar de Sessão da Tarde, né? Quando a gente era mais novo, passavam uns filmes bem mais legais do que esses que passam hoje. E se for ver bem, o horário que passa a Sessão da Tarde, o público-alvo deles é tipo dona de casa e criança, né? E o Zenon, que não e faz eu. Porra nenhuma na vida. A gente tava comentando na pauta, né, do podcast e tal. Ah, vamos falar de Sessão da Tarde e tal. Pô, aí o doente falou, pô, isso é um tema bem nostálgico e tal. Eu falei, nostálgico depende, pro Zenon é atual. 3, 4 anos atrás, que eu percebi que foi o ápice da minha vagabundagem, que era quando eu ficava discutindo a série por MSN com um colega meu, uma série que passava depois do Corujão. Aí eu percebi, nossa, preciso arrumar um emprego, cara. Mas vocês sabem por que que eles não passam mais os filmes de antigamente na Sessão da Tarde, né? É porque teve essa reformulação da classificação indicativa, né? De obra audiovisual. Então as produções que eles passavam antes, na Sessão da Tarde, eles têm que passar agora e não... eles têm que passar à noite. Não pode mais passar naquele horário antes. Então por isso que não passa mais, tipo, Rock Balboa ou Programado para Matar, né? Rambo. Cara, isso faz muito sentido, cara, porque o Deu a Louca nos Monstros, que foi um filme que eu conheci na Sessão da Tarde, que é um dos meus filmes preferidos, assim, cara, sem chance de hoje em dia, com esse politicamente correto, o filme passar, cara, com o negócio de chuta o saco do lobisomem e umas cenas e umas cenas gore pesada pra filme infanto-juvenil, assim. Até hoje eu acho as cenas bem pesadas, assim, então. Isso faz muito sentido, porque os Goonies, né, tipo, criança empunhando arma e tal, no horário que passa a Sessão da Tarde, ela é restrita a filmes entre classificação livre e 10 anos. Não passa disso. Cara, que frescura isso aí, né? É porque as crianças hoje em dia não podem ter nenhum problema de influências externas, tem que ser criadas numa redomazinha dentro de casa com... Ah, não, é. Aí o pirralho de 8, 9 anos vai passar o filme do cachorrinho que eu falei, desliga a TV e vai jogar GTA. Não, e não é nem isso, né? Aí chega com 15 anos, vai pra escola e vai conhecer um mundo bem diferente do que os pais dele mostraram, e daí ele se fode e morre mais cedo, né? Aí depois a culpa é dos filmes, né? Não, mas porque assistiu Matrix, que ele saiu atirando todo mundo no cinema. Então a mortalidade juvenil pode diminuir se passarem os filmes de antigamente na Sessão da Tarde. Ah, eu acredito fielmente, sim. Vamos combinar que a gente não virou psicopata. Tudo bem que a gente tem certos problemas, senão a gente não estaria com um blog como Areva, mas isso não chega a atrapalhar as outras pessoas, sabe? Então... Tipo, o cara vê um filme da Sessão da Tarde de um nerdzinho que consegue pegar lá, vencer o grandalhão da escola pegando ele lá fora na rua. O cara vai aprender a fazer isso quando for na vez dele levar bullying na escola, né, cara? Pois é, exatamente, cara. O cara tem que aprender a se defender. Do jeito que tá hoje em dia, cara, nem De Volta pro Futuro passa. Os caras vão olhar assim, ah, não, o cara tá no estacionamento com a mãe, ele dá um beijo na mãe. A mãe dá em cima dele. Porra, que merda, cara. Ah, Gremlins é um que não passou mais, vivia passando, até na sessão no cinema em casa do SBT. Grande Dragão Branco, cara, com Jean-Claude Van Damme, era clássico da Sessão da Tarde também. Pois é, cara, não passa mais. Gremlins é porque são monstrinhos que, ao invés de serem bonequinhos bonzinhos e fofinhos, saem fazendo uma ruaça pelos locais, não pode. É, Namorada de Aluguel, vocês lembram? É. Ah, lembro. Mas antes da gente passar pra isso, cara, o Marcelo passou aqui, ele achou uma sinopse do... Aquele dos filmes clássicos que poderiam ser. Muito bom. Eu sabia que devia ter algum louco que já pensou nisso. Tudo que a gata quer é sossegar em um lugar isolado, mas o dono do motel e sua mãe têm outros planos. É isso que eu ia ler. Isso é foda, cara. Isso é foda. Não, e o título Sessão da Tarde, não tome banho, senão mamãe esfaqueia. E a chamada do... Esta família vai comer muita macarronada e aprontar confusões sem tamanho. O poderoso chefão. É. Título da Sessão da Tarde é o chefão da pesada. E tem a Laranja Mecânica. Olha só como é que seria a chamada que o cara botou aqui. Este encrenqueiro da pesada tem talento pra arrumar confusões que só vendo para crer. E aí o título seria A Hora da Laranja. O Iluminado, cara. Exato. Chamado é assim: Jack é um escritor em crise. Tudo que o cara quer é sossego para escrever seu próximo livro. Mas seu filho é um moleque do barulho e vive se metendo em confusões do outro mundo. O título da Sessão da Tarde: Um Moleque Iluminado. Não, cara, e o Cidadão Kane, né? O cara é um multimilionário da pesada e esconde um mistério que vai causar a maior confusão. A Hora do Cidadão. Filme inédito na Sessão da Tarde. Porra, inédito na Sessão da Tarde tem que ser um filme muito merda, né, cara? Porque, porra, ele não tem outro horário pra passar essa merda, né, cara? Que cara, sabe qual os filmes que são inéditos na Sessão da Tarde? É aqueles drama bizarro que ninguém gosta de ver, do tipo, da guria que ficou presa no em algum buraco, bueiro, por 72 horas, ou aqueles dramazinhos que, tipo, ninguém assiste, sabe? Só as donas de casa entediadas assistem. É esses que só passam daí inédito, passam pela primeira vez no Sessão da Tarde. Não, e aquele filme lá do ônibus que diz estudantes que tem um enchente e eles ficam presos. Ah, tava tentando lembrar desse aí, cara. Era esse aí mesmo. Aquilo ali é aquele dramalhão todo, né? Salvem nossos filhos e não sei o que e tal. Tio, é baseado em história real, desses tipo, sequestro no ônibus, essas coisas assim. Eu lembro que passava, faz muito tempo, cara, que passava aqueles filmes do Elvis Presley, tipo Elvis no Havaí. Eles faziam até sessão Elvis Presley, né? Cara, e passava tipo Elvis, eles traduziam o nome, né? Tipo Elvis Presley e o sapato azul, né? Assim. Agora tem uma outra sinopse aqui importante pra eu ler aqui. O filme que a gente já comentou, assim. Essa garota muito louca do futuro tem um nariz enorme e é uma garota muito esperta que descobre como salvar uma estação espacial da destruição. Claro, causando muita confusão. Zenon, a garota do século. Pena que você não está vendo o meu dedo médio em riste aqui. Em busca de confusão, uma divertida aventura na Sessão da Tarde. Filmes clássicos da Sessão da Tarde aí. Vamos tentar lembrar alguns aí. Cara, pra mim o primeiro que eu lembro é sempre é Curtindo a Vida Doidada, cara. John Hughes é campeão da Sessão da Tarde, né? Ou era, né? Antes da reclassificação aí. Ah, eu curto Curtindo a Vida Doidada também. É, mas Curtindo a Vida Doidada ainda passa. De vez em quando, uma vez perdida, mas ainda passa na Sessão da Tarde. Eu tenho dois filmes que eu lembro muito bem. Um que é o que eu falei antes, o A Deia Louca dos Monstros. E um outro que quase ninguém lembra quando eu falo, cara, que é um filme chamado Curso de Verão. Cara, acho esse filme como assim? Um dos melhores filmes do universo, assim. Cara, esse filme é foda, cara. Eu vivo perguntando para as pessoas não lembram desse filme, cara. Fico impressionado, cara. É um puta filme, os melhores filmes da Sessão da Tarde. Cara, pô, Zelão, lembra desse filme, não? Não. Puta merda, Marcelo. De nome também não. Esse filme é o... Pô, não lembro o nome. Mark Hamill. Ele é professor de educação física. Porra, tem aqueles alunos mais escrotos de todos, né, Cris? Burro mesmo, que não querem nada com a vida. Uhum. O cara pega ele e manda ele dar aula de férias, que eles têm que passar de ano. Pô, os alunos só tem merda, cara. São altas confusões, realmente. Tem dois que são viciados em filme gore de terror, cara. Que são os mais foda de tudo, cara. Eles maqueiam todo mundo que nem zumbi, cara. Aí dão susto quando tentam substituir a professora. Pô, até foda. Não, muito engraçado. É muito bom, cara. E esse é um exemplo de filme que desses que não tava falando que na reclassificação já não passaria, porque, tipo, tem aluna que fica grávida no meio da história. E tem um cara que trabalha de noite como Google Boy. Cara, é muito bizarro, mas é muito bom o filme. Ah, desses de escola, tem aquele Mentes Criminosas, né, que também não passa mais, lembra? Aquela musiquinha que tocou, aquela musiquinha de rap que tocou durante os anos 90 inteiro, né, praticamente. Sim, do Cúlio, mas cara, que pra mim é a melhor música de rap de todos os tempos, assim. Gangsta acho muito Paradise. Foda. Acho muito foda aquela música. E olha que eu não gosto de rap. Cara, eu tô olhando aqui alguns filmes. Puta, tô vendo um filme que eu vi conheci na Sessão da Tarde. Febre de Juventude. Conhece esse filme? Do Robert Zemeckis, cara. O mesmo cara que fez Volta pro Futuro, Cena com a Roger Rabbit. É um filme dos Beatles que não tem os Beatles, né? Eu sei qual que é. Ah, eu sei que filme que o pessoal quer ver um show dos Beatles. É uma correria do caramba, altas confusões. Sim, né? Isso é clássico. As garotas querem conhecer os Beatles e diversas vezes quase que aparece os Beatles, mas não aparece em momento nenhum do filme. Vocês lembram daquele Te Pego Lá Fora? É. Fantástico aquele filme. Mas um que eu tenho um baita trauma, que nem eu falei no começo, é A Vingança dos Nerds. Porque assim, na rua, quando a gente brincava na rua assim, era só eu e mais um amigo, que era mais novo, né? Ele é um pouco mais novo que eu. E o resto era tipo o irmão mais velho dele e tal, os caras mais velhos na rua. E tinha um moleque, um ruivinho, que ele era mó cheio da grana e tal, tinha os lançamentos assim, tudo que saía, e ele chamava os moleques mais velhos pra ir pra casa dele. Falava assim, tá passando A Vingança dos Nerds e tal, porra, essa mina mó gostosa de biquíni, peituda, mó suspeita, não sei o quê. Aí a gente não tinha como ver isso, né? Eu e meu outro amigo, a gente ficava, pô, vamos lá, né? Aí o moleque, o Ruivinho, virava assim, não, vocês não vão entrar, vocês não podem, porque vocês são criança ainda, vocês não estão na quinta série. Vocês não podem entrar. Ah, e eu sei quem era que fazia isso, cara. Era o Ruivo Helling, cara. É sempre o Ruivo Helling. Porra, cara, eu ficava... Moleque, não tem o Todo Mundo Odeia o Chris, tem o Caruso lá, que é o Ruivinho que encrenca com ele. Era o meu Caruso aquele lá, velho. Atormentava pra caramba. Em busca de confusão, uma divertida aventura na sessão da tarde. Quando eu era moleque, passava muito filme do Jerry Lewis, cara. Todos aqueles filmes do Jerry Lewis com o Jim Martin, aquelas comédias antigas do Jerry Lewis, todos passavam na sessão da tarde direto, cara. Dele bancando a arma seca. Aqueles filmes todos, né? Ah, outros que não passam também são aqueles do... Cara, como que é o nome daquele velho lá, ator que morreu, pô? Leslie Nielsen. Ah, sim, é. Passava tinha direto. Uma porrada de piadinha duplo sentido, né? Até o próprio Ace Ventura, que num dos filmes no final, a mulher que ele pegava lá era um homem, na verdade, né? Que mostra lá... Como que você escondia a sua arma e tal? Aí mostra só a sombra, assim, do negócio caindo no joelho dela, né? Não, e a Globo, esse Ventura mesmo, a Globo, muitas vezes, na sessão da tarde, cortava uma das partes mais engraçadas do filme, que é quando ele descobre, né, que ela é um homem, que ele vai começar a se limpar, né? Ele começa a escovar os dentes, não sei o que e tal, rasgar roupa, toca fogo e tal. Eles cortavam praticamente toda a cena, deixavam só ele começando a escovar os dentes e depois já sumia, não mostrava nem ele em posição fetal, nu, chorando. Ah, mas a Globo fazia muito isso, cara. O Goonies, por exemplo, eles nunca passaram o início da história, que mostra como os fratelli fugiram. Que um deles finge que se enforca na prisão. E aí finge que se mata, daí eles conseguem, daí dá uns esquemas lá, eles conseguem fugir. Aquele filme mais de mulherzinha lá, o... Ai, como é que é o nome daquele filme de dança? Flashdance? Não, é... Footloose? Ritmo Quente. Não, Ritmo Quente. Footloose, não é? Não, é Dirty Dancing. Um Patrick Swayze. Eu não lembrava, eu dei esse DVD, o DVD de 20 anos desse filme pra minha irmã e não lembrava o nome do filme. Por causa disso, né, eu comprei o DVD de edição especial de 20 anos pra minha irmã, que ela é fanática pelo filme, de Natal. E ela assistiu aqui em casa o filme. Cara, o filme é muito mais extenso do que ele... do que mostrava na... Porra, que bom que eles cortavam, hein? É, a cena final... É, não, realmente, é... Mas a cena final é muito mais extensa, cara. Nossa, Tem que agradecer, então. Tem uns filmes que, pelo amor de Deus... A minha namorada, de vez em quando, ela chega assim, ela adora esses filmes de musical, cara. Então ela vem com aqueles DVDs tipo Grease, assim... Tipo, ai, vamos assistir! Eu falei, meu Deus... Uma vez eu fui assistir Grease, cara, foi meu recorde. Eu fiquei 15 minutos assistindo aquela merda lá e levantei. Não, mas Grease era outro que passava nos tempos da brilhantina. Passava muito, cara. E esses subtítulos, né, cara, de nome, tem que ter um subtítulo, né, cara? Tipo, Enchente, quem salvará nossos filhos? Porra! Porra, era esse o nome, cara. Era o do ônibus lá, cacete. É, exatamente, cara. Tipo, porra, quem salvará, cara, nossos filhos? Aí aparece o Chapolin Colorado. Oh, e agora quem poderá me defender? Eu! Polegar vermelho! Não, e o mais legal é que, tipo assim, uma coisa que eu adorava nos títulos é que eles tinham que ser autoexplicativos. Ou seja, tu não precisava assistir o filme pra saber o que acontecia. Tipo, era só tu ler o nome do filme, que era tipo, Minha Mãe Não Quer Que Eu Case. Joga a Mamãe do Trem. Cara. Sabe? Porra, já sabe tudo o filme pelo título. Eu tinha dois filmes que eu assistia pra caramba quando era mais novo e que pararam de passar, que era o Edward, Mãos e Tesoura, e o Crocodilo Dundee. Ah, Crocodilo Dundee era bom, cara. O Zenon falou aí dos filmes do Leslie Nielsen, né? Não posso deixar de citar esse, cara, que é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos disparados, que é Top Secret, Super Confidencial. Ah, sim, com o Val Kilmer. Mais um exemplo de subtítulo aí. Top Secret, Super Confidencial. Não diga! Super fantástico esse filme. Ele não sabe em DVD até hoje no Brasil, cara. Eu tenho um amigo meu que eu nunca tinha assistido esse filme, né? Aí tem um amigo meu que há uns 3 anos atrás, 4 jogos, fez, tinha assistido esse Top Secret. Eu, não, que filme é esse? Cara, você não assistiu Top Secret, você tem que assistir. Começou, né? Aquela coisa, aquela angústia de assistir o filme. Aí eu achei. Tipo eu, né? É, aí eu achei uns dois anos, um ano e pouco atrás, pra baixar, baixei quando assisti. Eu falei, caraca, por que eu nunca assisti esse filme? Filme fantástico. É o melhor filme do Val Kilmer de toda a carreira dele. Pode com enterrar certeza, todo o resto. Com certeza. Ah, isso é muito bom mesmo, cara. Tá louco. Não, e esses, acho engraçado, Sessão da Tarde, você pega muito desses filmes que hoje tem grandes astros, né? Passava muito Sessão da Tarde, filmes eles bem novinhos, como por exemplo o Tom Hanks lá no Quero Ser Gente Grande. Uhum. Cara, tem um filme do Tom Hanks também, que hoje nunca, pô, não tem como passar na Sessão da Tarde, que é aquele da festa, cara, de solteiro, a última festa de solteiro. Última cara. Festa de solteiro. E eu também, eu vi esse filme uma vez, cara, de madrugada, acho que num canal a cabo, e cara, é muita cena cortada, é muito mais porra louca do que a Globo passava, até no horário de tela quente, assim, eu vi esse filme na tela quente, cara. Sim, é que a Globo cortava também muito por causa do tempo, né, eles, tipo, o filme tinha que dar X, não é que nem, por exemplo, o SBT faz, ou fazia, pelo menos na época que eu assisti o SBT, quando eles passavam o filme, eles passavam todo o filme, mesmo que o filme demorasse 3 horas por causa das propagandas, eles passavam tudo. Já a Globo não fazia isso, a Globo cortava por causa das propagandas e tal, sabe? Bem rapidinho, lembrei de um outro com um ator famoso, cara, o Bill e Ted, que era com o Keanu Reeves. Não, e o do Tom Hanks mesmo, eu tava pesquisando aqui, e um que também quase nunca mais, acho que nunca mais passou, não lembro de ter visto mais propaganda disso, que é Splash, Uma Sereia em Minha Vida. Puta, do Tom Hanks, cara. Ó, outro do Tom Hanks que é foda, que eu gostava muito quando era moleque, e que também não passa mais, O Homem do Sapato. Quando o mel e o agrião se juntam, não há tosse que resista. Xarope Mel Agrião é o único que tem os dois. Mel e Agrião. O Homem do Sapato... Eu conheço esse filme, não. O Homem do Sapato Vermelho. Porra, muito legal esse filme, cara. Ah, e como que você vai falar do Tom Hanks sem mencionar o Quero Ser Grande? Mas o... Já foi mencionado, cara. Você tá nesse podcast, não. Ah, tô, mais ou menos. Ele tem um porque delay. Porque é o segundo filme que o Marcelo fala e você depois fala como se ninguém tivesse dito. Ah, qual foi o primeiro, fora, então, bonitão? Pega lá fora, ele falou logo na entrada. Eu acho que o Zé tá querendo boicotar o... De alguma forma, Marcelo. Não, é que eu tô procurando... Isso é inveja do outro cara da edição, né? Não, eu tô procurando curiosidades aqui. Porque a gente tava falando da Sessão da Tarde, né? Mas, assim, tem filmes da Sessão da Tarde que são reprisados em outros blocos de filme, assim, que considerados mais importantes. Tipo, Sessão da Tarde, cara. Ano passado, em 2009, eles reprisaram 3 filmes da Sessão da Tarde na tela quente. Que foi o do Didi, o Caçador de Tesouros, Bela Aposta, né? Aquele Desventuras em Séries, do Jim Carrey, muito da hora esse filme. E aquele E Se Fosse Verdade, eu não sei que filme é esse. Eu sei qual é Se Fosse Verdade, mas é tão ruim que eu não lembro direito a história, mas eu sei qual é. Pois é, então. É tão ruim que eu preferia que fosse mentira. É tão. Ele é tão ruim que passaram na Sessão da Tarde e na tela quente. Teve outros 4 filmes também que eles passaram no Intercine em 2008, que é a votação mais fake da televisão, né? Tipo, eles colocam assim, Intercine também é engraçado, né? São aqueles 2 filmes assim, tipo, várias explosões, várias minas gostosas e tal, se pegando, uma pegação no filme, ou a mulher que quer encontrar a verdade sobre a filha desaparecida. Qual que vai ganhar? Da filha desaparecida. Com certeza, né? Mas eles reprisaram em 2008 4 filmes que passaram na Sessão da Tarde no Intercine. Ele é Atraídos pelo Destino, Nas Profundezas do Mar Sem Fim, que é muito ruim. É aquele Loucura da Idade Média, que é com um desses neguinhos que faz stand-up aí, que ele Porra, é muito ruim esse filme. Eu não vi um pedaço só uma vez e não consegui ver mais. Ele é ruim, mas ele é ruim de propósito. Mas ele não é tão ruim quanto o 4º filme, que é Dungeons and Dragons. A aventura começa agora. Caralho. Isso é muito ruim. Cara, eu lembrei de um outro filme agora, não sei se vocês vão lembrar, de repente só o Freud vai lembrar. Um filme chamado Uma Noite de Aventuras. Lembro, pô, isso foi foda, cara. A Elizabeth Shue, ela é uma babá, né, e ela e um outro carinha lá, ela cuida de uma menina, e aí, né, apronta altas confusões e tal. Só que a guriazinha é fã do Thor, cara, né, tem uma cena muito engraçada que ela encontra um mecânico, um loiro, cabelo comprido, assim, e ela acha que o cara é o Thor. Cara, e depois depois o Thor aparece, né, cara, isso é que é maneiro. É verdade, é muito triste. É bom o filme da Marvel ser bom, hein, porque senão, até hoje, o melhor Thor que eu já vi foi aquele daquele filme. É, exatamente. Não, cara, e uma coisa foda que tem nesse filme é a cena do blues, cara. Aham, vai, vai. O Vice Follies, um cruzeiro foda que tem, cara. É, eles estão perseguindo, aí tem uns bandidos, né, perseguindo, altas confusões, né? E aí eles estão fugindo, de repente eles param num palco, assim. Cara, olha que o cara era feio pra cacete, né? Aí ele olha pras meninas e fala assim: ninguém sobe nesse palco sem cantar um blues. Aí, porra, aí entra aquela ceninha bizarra, né? De ter que ter uma musiquinha no meio do filme. Elas cantam uma musiquinha lá. E aí, quando elas conseguem sair e tal, terminam de cantar, aí os caras estão perseguindo elas, entram no palco também, e o cara fala a mesma coisa e eles ficam presos lá. Ah, esse filme é muito bom, cara. Eu não lembro quando foi a última vez que eu peguei pra assistir um filme da Sessão da Tarde, assim, do início ao fim, cara. Porra, na verdade eu até lembro que era um filme da Hilary Swank, que ela era uma ginasta. Era tipo menina de rua, assim, vivia aprontando as mais altas confusões, fugindo. Essa menina de rua planta altas confusões. E ela era bem ágil e, tipo, pulava os muros, assim, fazia tipo um parkour. Meio... E aí tem um treinador do time da escola de ginástica, aquele ator que fez aquele filme de super-herói, de comédia. Eu lembro, que tem aquele uniforme, é verdade. Aquela capa. Aquele, pô, esse ator, cara, tem uma filmografia muito interessante também, esse ator aí. Ele também fez aquele outro filme do... Cara, esse filme é muito bom, não tô lembrando. O cara que fez o filme que foi indicado para aquele prêmio. Esse mesmo. Acabou? É isso aí. Acabou já. Em busca de confusão, uma divertida aventura na Sessão da Tarde. Achei aqui no site infantv.com.br falando da Sessão da Tarde. Cara, tem uma lista enorme de filmes aqui. Por exemplo, Tubarão, Comando pra Matar. Nossa, tudo filme que não passariam mais hoje, né? De forma alguma. Academia de Gênios, Almôndega. Ah, esse filme é muito bom, cara, com o Val Kilmer. É muito legal esse filme. Val Kilmer, cacete, é o nome do treinador lá. Clube dos Cafajestes, Último Americano Virgem, De Volta às Aulas, caraca, esse filme com aquele Rodney Dangerfield, né? Que ele fazia, ele entrou pra faculdade pra ficar junto do filho. Ah, não lembrava desse filme, cara. Férias do Barulho, Mulher Nota Mil, Férias, mas é Curso de Verão, olha lá, errado. É, Curso de Verão, a dublagem. Pode ser que tenha outro também, mas eu acho que ele tá querendo falar do Curso de Verão aqui. Viu? Nem os caras do site sabem a porra do nome disso. Negócio Arriscado com o Tom Cruise, né? Porque o Tom Cruise não era tão pela safra. Picardias Estudantis, caralho. Nossa. Namorada de Aluguel, aí já são aqueles filmes meio românticos, né? Namorada de Aluguel, Alguém Muito Especial, Lagoa Azul. Lagoa Azul era campeão de reprise, né, cara? Doutor Hollywood, que é com Michael J. Fox também. Michael J. Fox. Mas desse Namorada de Aluguel, eu lembro que eu assistia porque eu ficava na ânsia esperando pela cena que ela simula que vai mostrar um peitinho pra molecada, cara. Cara, tem um que é muito engraçado, não sei se é esse, cara. Tinha um filme que era muito engraçado dessas comedinhas, que tipo, o cara gosta da garota e deixa um bilhete pra garota, a garota deixa um bilhete pro cara, e aí, do nada, a mãe pega o bilhete e acha que é do pai do cara. Ah, e aí vai dando uma série de... Aí, cara, um monte de confusão, daqui a pouco a mãe da garota tá junto com o pai do garoto. E aí a mãe do garoto se junta com o pai da garota porque eles acham que estão sendo traídos. E realmente estão começando a ser, né? Uma merda em família fodida, cara. Então, já não passaria hoje. Achei aqui, é Admiradora Secreta o nome. Admiradora Secreta, eu tava tentando lembrar o nome também. Vocês falou aí já da Garota de Rosa Choque? É, tem também, com a Molly Ringwald. Vocês lembram da Garota de Rosa Choque? Ah, brincadeira. Lesk, cara, Lesk, passava direto o filme da Lesk. Beethoven. K9. Todos os filmes de animais, né, cara? K9. K9 era engraçado, que era um policial bom pra cachorro. É. E tinha um do Tom Hanks também, que era com cachorro. Qual era? Tinha um do Tom Hanks também, que era um São Bernardo, se eu não me engano, o cachorro dele. Que era também desse mesmo estilo aí. Conta Comigo, que é muito legal esse filme. Clássico. Outro que não passaria mais na Sessão da Tarde hoje. Baseado num conto de Stephen King, né? Isso, isso. A Dama de Vermelho também é muito legal esse filme. Cara, uma coisa que eu lembro que passou no na sessão da tarde que eu assisti, que eu fiquei cagando de medo o dia inteiro, era aquele The It. Desse, o Rafael falou do Stephen King. Passou? Passou It no, na sessão da tarde? Pô, é muito esse filme é foda, cara. Tinha é muito bom. 6 anos, 7 anos de idade. Bom, se bem que minha professora passou esse filme pra mim quando eu tinha 10 anos também, então. Era um negócio desse, tipo, Sexta-feira 13, manja, passava, sei lá, Fred Krueger no cinema em casa e passou o The It, né? O A Coisa. No, né? Sacanearam com a criançada. Hoje é foda, cara. Porra, fiquei traumatizado com o palhaço, cara. É, filme do Se Meu Fusca Falasse, qualquer filme com aquele Fusca Heavy, né? É outro clássico também da sessão da tarde, cara. Conan, todos os Schwarzenegger passados, né? Willow na Terra da Magia. Caraca, Willow. É mesmo, caralho. Fantástica Willow. Fábrica de Chocolates original. Feitiço de Acre, cara. Cara, esse filme é um dos meus filmes favoritos também. Rose de Fogo é outro dos meus filmes favoritos. Outro que passava exaustão era ET. É. Cara, tinha um filme que passava, falar em ET, que eu sempre procuro a porra desse filme e sempre procuro o nome, sempre acho, sempre me esqueço. Que é sobre umas crianças que constroem uma nave com ferro velho, tipo um descovador, assim, com ferro velho, e daí eles viajam pro espaço enquanto os alienígenas, assim. Eu lembro desse filme, eu lembro. Cara, eu não consigo lembrar o nome. Campo de Força, né? Isso, exatamente, só que eu nunca consigo lembrar o nome, eles cara. Eles fazem uma nave muito escrota, assim, tipo uma casa de árvore mesmo, mal feita ainda, mas do nada cria um campo de força, sei lá, porque em volta da casa, e aí eles viajam. Oh. E aí no final descobre que era um ET, que era um pivete que tava brincando com eles, os pais aparecem e mandam os moleques de volta da casa. Exatamente, cara, esse filme é isso, só que eu nunca lembro o nome, sempre que eu consigo encontrar, eu acabo me esquecendo o nome depois. Nossa, tu esquece disso aí de novo? Assim, eu, pelo jeito que você contou, é que eu não tô conseguindo demonstrar aqui pra vocês, mas eu tô me explodindo de ansiedade pra ver esse filme, cara. Não, isso é filme pra moleque mesmo, cara. Quando era moleque também achava esse filme legal, cara. É, não, exatamente. Hoje em dia provavelmente deve ser muito tosco revendo, mas eu achava muito legal. Principalmente eu sempre gostei de ET. Sabe um filme que eu viajava pra caramba, que na época quando eu comecei a andar de patins e assistir, passava direto na sessão da tarde? É aquele dos patos lá, os Ducks, com o Emílio Esteves, que ele é técnico do time infantil dos Ducks de hóquei no gelo. Pô, eu lembro que eu queria andar de patins igual os moleques, eu só me fodia, cara. Cara, fala aí, moleque, eu lembrei de um filme agora, só da tarde, chamado Surfistas Ninjas, que não tem ninja no filme. Mas o mais legal é que esse filme não tem ninja. É só porque é uns orientais, carinha com cara de oriental, e eles sabem lutar artes marciais. Aí toda arte marcial tem a ver com ninja, claro, né? Ah, não. Se é japonês que luta, é ninja. É ninja, exatamente. E aí o nome do filme era Surfistas Ninja. Muito bom. Vocês lembram daqueles três moleques que eram treinados pelo avô também, que eram ninjas? É, não era três ninjas, uma coisa assim? Três ninjas? É, não é esse. É, acho que não era um nome assim. Sim. Não, e nenhum deles era oriental, eram todos americanos, cara. Não, mas o que eu tô falando era surfistas ninjas, que era, eles eram surfistas, mas eles não eram ninjas. Então, esse que você tá falando é um outro, esse que tá falando é o outro, que eu acho que é três ninjas, o nome é uma coisa assim. Três ninjas, e que eles eram treinados pelo avô, tipo assim, no treinamento de um mês, os moleques, eles já batiam em ninjas de verdade, saca? É. Ah, cara, falando em ninja, eu me lembro do cara mais ninja de todos, mais ninja do que Chuck Norris, mais ninja do que qualquer um, cara. Ele, aquele cara detona o Superman. Remo, desarmado e perigoso. Cara, esse filme é sacanagem, meu irmão. É muito clássico. Todos os filmes mentirosos que eu já vi na vida, cara, acho que esse bate recorde. É muito bizarro, cara. Ah, outro de ninja também, aquele um ninja americano. Ah, o American Ninja. American Ninja, sabe? Cara, teve uns 6 desse filme aí. Impressionante, cara. Ó, Tudo por uma Esmeralda, Indiana Jones, esses filmes todos, Aventureiros do Bairro Proibido. Ah, esse é clássico. Quer ver um foda, cara? O Enigma da Pirâmide. Cara, quem acha que esse novo filme do Sherlock Holmes foda é porque nunca viu o Enigma da Pirâmide. Produção do Spielberg, isso. É, se eu não me engano, é. Ah, voltando um pouco no The Ninja, eu lembrei do aquele O Ninja da Pesada, que era um gordão de cabelo tigelinho. Ah, Ah, sim, eu nunca vi esse filme, mas eu sei quem é esse cara aí, esse gordão aí. Então, o cara só fazia bosta o filme inteiro e tinha, tipo, um ninja japonês experiente que ficava por trás dele fazendo as coisas darem certo, né? Então, tipo, tinha três caras na frente dele, assim, o cara jogava, tipo, um shuriken em dois e deixava um pra ele, assim, ele conseguia apanhar aquele um ainda e achava que tinha derrubado os outros dois. Cara, eu falou ninja da pesada, só lembrei de uma versão, pensei numa versão japonesa de Ed Murphy, vestido de policial atuando. É, Ed Murphy é outro também, né, cara? Que, porra... Tira da pesada. Um tira da pesada e o rato do menino dourado. Eu quero o punhal. Aquele também que ele faz uma cacetada. O primeiro que ele fez uma cacetada, o Príncipe Nova York. Agora, se eu for pensar dos mais antigos assim, cara, tô lendo uma lista aqui, eu li bem antigos, que são clássicos também. Fúria de Titãs. Estes Homens Maravilhosos, Suas Fantásticas Máquinas Voadoras. Acho que é o título mais extenso que eu já vi na vida. Sim, mas se for o pior de tudo é que olha só o nome em inglês, cara. O nome em inglês é maior ainda. O nome em inglês é Those Magnificent Men in Their Flying Machines, or How I Flew from London to Paris in 25 hours and 11 minutes. Que? They left it, they right it, in the middle, from behind. They left it, they right it, in the middle, from behind. Que isso? Cara! Ele explica todo o filme no título, né? Ah, não, deve ser sigla de alguma coisa essa porra aí. Agora traduz ao pé da letra. Esse é, tá falando, bom, o título é esse mesmo que eles colocaram em português, só que ele complementa, ou Como Eu Voei de London pra Paris em 25 horas e 11 minutos. É, o título é isso ou isso, quer dizer, é um título gigantesco. Falar em voar, lembrei de outro clássico da Sessão da Tarde. Apertem os cintos, o piloto sumiu. É, aqui também é da mesma trupe do filme do Leslie Nielsen, né? Acho que é Jerry Zucker o nome do... É, o Top produtor. Secret também. O Top Secret tá do mesmo time aí. Ah, tem aqueles de criança, mas de quando ainda era bom, né? Pelo menos eu me lembro como sendo um filme bom. Tem aquele Três Solteirões e um Bebê e aquele Olha Quem Está Falando. Sim, porra, eu vi essas merdas no cinema. Cara, eu sou muito velho mesmo. Eu vi as Tartarugas Ninja 2 no cinema. Puta, Tartaruga Ninja, cara. Esse tinha sempre que passava na TV. Não, cara, falar de ver filme no cinema, eu vi Street Fighter no cinema. Ah, eu vi também. Ah, cara, eu acho que eu já falei isso em outro podcast. Um dos primeiros filmes que eu vi no cinema foi Rock 4. Fiquei muito puto da minha vida, cara. Pô, negócio da luva, já falei isso, né? É, sim. Pô, no trailer, no comercial, cara, que tinha, mostrava assim o Dolph Lundgren e o Sylvester Stallone socando assim uma luva na outra, explodia, parecia o Rock 4. Eu queria ver o que acontecia na luta depois que a luva explodia. Porra, é óbvio que essa porra não tinha no filme, né, cara? Sai muito puto do cinema, cara. Você achava que os dois iam dar um soco na mão do outro e explodir o braço dos dois? Explodir a luva, cara. Lógico, porra, né? Se eles estivessem com a luva na mão, explodisse a luva logo, né? Pois é, então, cara. Outro filme passava muito quando eu era moleque, cara. As Sete Faces do Dr. Lau. Alguém viu isso? Eu lembro disso aí, cara. Cara, eu vi quando eu era muito pequeno, mas lembro muito pouco. Levou o primeiro Oscar de maquiagem da história. Eu era muito fodido, assim, de efeitos pra época. Era muito bem embolado. Os do 007 também, né? Passavam direto. Passava. Eu lembro que a minha mãe não deixava assistir o 007 quando passava aquele 007, o satânico Dr. No. É. Só por causa do nome, né? Só por causa do nome. É, esse negócio de satânico aí. Foi do capeta! Cara, tem os filmes do Peter Sellers, né, também, né, cara? O Convidado Bem Trapalhão é demais, cara. Esse filme é um dos meus favoritos também. Ah, e a Pantera Cor-de-Rosa, o filme da Pantera Cor-de-Rosa, né, que são muito foda, né? A Fúria de Titãs, que teve esse remake meia boca pra cacete agora. É isso, você já falou. Falei? Então corta. É, corta cacete. Você fica me zoando aqui, eu fico me repetindo, você já está se repetindo. Os Fantasmas Se Divertem, do Tim Burton. Muito foda esse filme também. E tem aquela cena da dança da banana lá, cara. Puta, aquela cena hilária, bicho. Uhum. Fantasma Se Diverte é aquele que tem o Beetlejuice ou é outro? É o Beetlejuice. É o Beetlejuice. Cara, e eu depois, no dia que a gente, no podcast de fantasmas, a gente não citou esse, depois eu fiquei me martirizando. Falei, puta, não podia ter esquecido. Cara, tem aquele também, eu lembrei agora também, o Último Guerreiro das Estrelas. Aquele que o cara era tribon no videogame, e o videogame na verdade era um simulador espacial. Cara, é o sonho de qualquer pivete esse filme, né, cara? O moleque joga lá no videogame, lá, pá, pá, pá, Aí, pô, ele vai assim, caraca lá, eu posso ir pro espaço jogando videogame. Cara, o bom nos anos 80 era que parecia que tudo era possível, cara. E tem uns filmes, cara, que a gente vê que tem o DNA da Sessão da Tarde, né? Você assiste aquele filme e assim, caraca, eu tô vendo um legítimo filme Sessão da Tarde. Aquele filme que é tipo uma corrida maluca, tá todo mundo louco, que tem um elenco fudido, tem a Whoopi Goldberg, tem o Mr. Bean, tem uma porrada de gente fora. É um mercenário, né, da comédia. Pois é. Cara, esse filme, quando eu vi no cinema, eu falei assim, cara, eu me mijava de rir, falei assim, cara, é Sessão da Tarde total esse filme. Falar em Whoopi Goldberg, tem as mudanças de hábitos também. E o Ghost, né, cara? E o Ghost, é. Que apesar de ser filme de menininha, eu gosto desse filme. Cara, eu gosto muito da participação da Whoopi Goldberg no Ghost. Até hoje eu acho muito engraçado, cara. Ela entregando cheque pro cara e não querendo devolver. Cara, aquela cena é muito engraçada, cara. Aquele foi o filme que projetou ela, assim, legal, foi esse filme, né? É, acho que sim. Tem muito filme menininha que passa a Sessão da Tarde, mas tem alguns casos interessantes, além do Ghost. Também tem aquele Meu Primeiro Amor. É besta aquele filme, mas eu gosto de assistir, cara, só pra... É, eu gostava do filme também. Ah, o Meu Primeiro Amor só tem um problema, né? É que o filme se chamava, na verdade, My Girl. Minha garota. Até a música foda dos Temptations, que é a trilha do filme. E depois ele teve uma continuação. E aí, qual é o nome em português? Meu Primeiro Amor 2. Porra! Não, caralho. É porque o povo, assim, é aquela história, cara. Morreu, pronto, acabou, não tem mais amor. Agora vai ser outro amor. Tá se apaixonando de novo pela primeira vez. Os cara nem pra falar meu segundo amor, né? Seria o nome mais crível. Aí, é uma merda esse meu segundo amor, hein? Primeiro ainda vi também, achei legalzinho. É, meio bundinha, mas dá pra ver. Gostava o filme do Mortal Kombat também, né? É, esse eu não vi até hoje, sim. Eu não vi na Sessão da Tarde. Eu também acho que eu vi no cinema, se não me engano. Mas eu gostava desse filme do Mortal Kombat, o primeiro. Não gosta da Aniquilação, não, e o do resto? Cara, eu acho que eu só assisti a Aniquilação e depois eu não vi os outros que tinham, que era de série, né, era piloto da série e tal, não sei o quê. Aí eu já não assisti. E o outro filme também, que quando eu vi, eu falei, porra, eu tô na Sessão da Tarde. Que era aquele que hoje em dia já tá velho pra cacete. Esqueceram de Mim, né? É outro filme típico da Sessão da Tarde, né? E esse é um que dá pra passar até hoje, eu acho, né, cara? Apesar de um moleque criar uma série de hematomas, todos os tipos dos bandidos lá. Mas o filme é bem família pra caralho. É, agora é uma Sessão da Tarde bem típica, né? Só na época do Natal. Ah, é mesmo. Esse é aquele filme da Sessão de Natal, né? Todo Natal passa esse filme. São filmes literalmente datados, né? É. São filmes comemorativos. Não, me lembrou esse do Macaulay Culkin aí, me lembrou o Dennis o Pimentinha, né? Que passava também direto na Sessão da Tarde. Crasso! Bah, eu não tem nada a ver com Sessão da Tarde, mas falando em Dennis o Pimentinha, nunca me esqueço, cara, uma vez que passou 3 domingos seguido essa porra desse filme do Dennis o Pimentinha no SBT. 3 domingos seguidos, cara. Tipo, pensa, o mesmo filme durante 3 domingos seguidos. É não ter o que passar, né? Muita falta de programação, né? É. Agora, uma coisa que era legal também, já que a gente tá falando de Sessão da Tarde, a Rede Globo de televisão, que um monte de gente vai falar, vocês são os vendidos, fazendo podcast sobre a Rede Globo, canal que acaba com esse país, não sei o que, blá blá blá. Mas, cara, uma coisa bizarra que tinha antigamente é que a Globo, os filmes davam uma audiência fodida, né? Então, eles anunciavam no começo de ano, no final de ano, os filmes que iam passar durante o ano, né, cara? Aí faziam um puta comercial e era uma competição com a SBT. Cada um queria mostrar uma sequência de filme mais foda que o outro. Muito filme eles botavam no comercial e no ano que vem tava no comercial de novo, porque não passou o ano inteiro, porque não passou. Cara. Eu ficava muito puto com isso, cara, quando acontecesse isso aí. Não, cara, isso acabou quando o SBT finalmente comprou os direitos exclusivos, né, da Warner e de outras duas, sabe? Foi MGM também, uma outra, não lembro. E aí a Record foi e pegou do outro e a Globo ficou com Fox, se não me engano, e Sony somente. Fudeu, né? Ficou rateando. Em busca de confusão, uma divertida aventura na Sessão da Tarde. Ah, o outro que eu tô vendo aqui agora, Loucademia de Polícia. Ah, não dava pra esquecer. É, aqueles filmes da Madonna lá, Procura-se Susan Desesperadamente, acho que tinha um outro também que eu não tô lembrando. E, cara, um morto muito louco que eu citei no começo, fiz a piadinha aí no começo. Um morto muito louco. Esse filme é muito engraçado, cara. E tem o 2 ainda, né? Tem o 1 e o 2. O 2 eu nunca vi, cara. Nem sabia que tinha o 2, cara. Tem dois. Cara, um outro filme, você falou do o Morto Muito Louco, que eu lembrei, é A Mão Assassina. Só conheço de nome esse aí. É, o cara, a mão direita do cara fica possuída e começa a ter vontade própria, assim, e aí ele corta a mão dele fora e a mão dele acaba virando o vilão do filme. Sim, tem a Jessica Alba nesse filme, não tem? Tem, ela é a mocinha, né, do filme, é a namoradinha do cara. Ah, esse filme é muito, muito idiota, cara. É muito bizarro, cara, a mão, ele coloca, ele pega a mão dele e joga dentro do micro-ondas, assim, e liga, né, o micro-ondas e sai fora. Fala, ah, vou matar minha mão, não sei o que, coloca no micro-ondas e liga. E sai embora da casa. Aí a mão sai, parece, pega o gato dele, joga o gato dele no micro-ondas e deixa lá. E ele mata os dois amigos dele, sem querer. Os amigos dele, tipo, a mão assassina dele mata os amigos, né? E aí eles voltam à vida, assim, e um deles com a garrafa no olho, com a parte maior, assim, o fundo da garrafa socado no olho, só o gargalo pra fora. E o outro, acho que com um machado ou uma faca na cabeça, um negocinho atravessado na cabeça. Assim. Mas vocês sabem que isso existe de verdade, né? É uma síndrome chamada Síndrome da Mão Alienígena. Ou Síndrome da Mão Alheia. Sim, isso é Síndrome da Punheta. Eu vi uma matéria, não sei onde foi, em algum programa de TV, acho que semana passada, falando sobre isso também, de que era uma mulher que tava tentando se matar no hospital. Porque depois... ela tinha isso. Mas se ela cortasse a mão fora, a mão não ia sair andando. É, não, aí é bem provável que não. Mas, cara, o que me deixa mais puto mesmo é esse moralismo, né, do pessoal, assim, de querer proibir os filmes e tal. Porque isso aí que da censura dos filmes aconteceu no final da década de 90, que eles fizeram um movimento, tipo, que chama Ética na TV, quem financia a baixaria contra a cidadania. Olha o nome da porra toda. É. Que aí eles reivindicavam que esses filmes que tinham, tipo, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, aqueles do Charles Bronson, que eles fossem mudados de horário, né? E aí... Cara, mas Charles Bronson, ele era campeão da sessão de domingo lá, depois do... É o Domingo Maior. É, Domingo Maior. Era o fantástico Charles Bronson. Eu falei, puta, de novo. Domingo que vem, Charles Bronson. Pô, desejo de matar 57. Puta que pariu, de novo. Esse negócio de, cara, como que ele queria ser diretor de uma emissora de TV, cara? O que é essa bosta, tipo, Ética na TV? Ah, Ética na TV, seus cambadas. Ah, tu ia falir rapidinho, cara. Tu ia tomar de multa, meu caralho. É. Então tá bom, nada de mulher sambando na época de carnaval aí pelada, 11 horas da manhã. Mas, horas, cara, isso é o velho. Isso é o velho puritanismo que só passa, só muda de foco, né, cara? Tipo, nos anos 90 ali foi os filmes, hoje em dia os games, mas é toda a mesma coisa, né? Aquela ideia dos pais acharem que os problemas dos filhos não são eles, são os filmes, são os videogames, são os quadrinhos. Tipo, não é a má educação deles, não é porque eles são os imbecil que não dão atenção pros filhos, é os outros sempre os problemas. E eles fazem essas coisas, né? O inferno são os outros, né? É, exatamente, é sempre os outros, é sempre dos outros a culpa. A gente falou aí dos filmes do Schwarzenegger, né? Como uns exemplos dos filmes violentos, né? Que o pessoal hoje não permite mais. Mas, cara, tem muito filme dele também que é típico Sessão da Tarde, que são as comédias, né, cara? Diferente do Stallone, que é péssimo quando tentou fazer isso, foi uma merda. Meu Herói de Brinquedo. É, Meu Herói de Brinquedo. O melhor de todos é o Irmão Gêmeos, né, cara? Irmão Gêmeos, aí eu comentava isso. Tem aquele o Tira no Jardim de Infância, esses filmes todos dele. Cara, esse Tira no Jardim de Infância é muito engraçado, cara. Tem uma cena muito engraçada, né? Tipo, sempre que chega uma pessoa nova na sala, chega um molequinho que fica assim... Homens têm pênis, mulheres têm vagina. Aí ele tá dando aula pras criancinhas e entra a companheira dele, a mulher, né? Aí, tipo, ela olha assim, o molequinho vira pra ela. Homens têm pênis, mulheres têm vagina. Ela olha pra cara dele, tipo, o que você tá ensinando pra esses moleques? Não, nesse filme o que eu acho legal é o vilão, né? O vilão altamente anos 90, aquele cara, um rabinho de cavalo, assim, preso. É verdade, é bizarro. O cara tentando ser o quê? Um tipo de mafioso italiano. Italiano, né? É. Muito bom. Em busca de confusão, uma divertida aventura na Sessão da Tarde. Tem muito filme que passou batido aqui. Top Gun, cara, Um Dia Casa Caia, tô olhando uma lista aqui, muita coisa, cara, que a gente deixou passar e que seriam certamente heresias, mas não dá pra falar assim. É. Mas então vamos pra fechar, vamos puxar aí, cada um falar o seu filme favorito de Sessão da Tarde e um filme de hoje em dia que vocês acham que é totalmente Sessão da Tarde style. Começando aí pelo Zenon. É o meu filme favorito de Sessão da Tarde é Os Goonies, cara. Foi assim, eu acho que o que eu mais assisti, Os Goonies e Tartarugas Ninja, foi os que eu mais assisti, assim. Como que é? Um filme recente que vai, que vai passar na Sessão da Tarde, que a gente não, imagina. Que tem, né? Que tem esse DNA de Sessão da Tarde, né? Porque que vai passar, a gente não sabe, né? Porque hoje em dia, com esse politicamente correto aí... Do Homem de Ferro, então. Acho que seria mais ou menos assim. Esse excêntrico bilionário construiu uma irada armadura e junto com sua galera da pesada vai enfrentar os mais terríveis vilões. Homem de Ferro, o Homem da Armadura de Ferro. Muito bom, muito bom. Você, Rafael? Cara, meus filmes preferidos de Sessão da Tarde eu fico entre o Deus Louco nos Monstros e o Curso de Verão, cara. São os que mais me marcaram, assim. E, cara, eu acho que o filme do Capitão América vai ser um filme tipicamente Sessão da Tarde. Vai ser um soldado muito esperto num experimento do governo. Não, que... não. Eu vou ter que te cortar, ó. Esse molequinho franzino... Só com a parada assim, entendeu? Se tornou o bambambam do exército e vai enfrentar altas confusões na Segunda Grande Guerra. Para encarar um vilão que não está para brincadeira. Um vilão esquelético. Não, melhor, para enfeitar um vilão que não está no gibi. Filme de herói tem que ter gibi, né? Essas coisas tem que ter gibi. E você, Marcelo? Cara, assim, filme preferido, até o de todos que a gente já falou, o que você até citou no início, que é o Curtindo a Vida Adoidado, né? Para mim, eu acho que é o filme, assim, mais anos 80 que tem, mais Sessão da Tarde que existe, que eu acho que... Eu sempre que passa, eu vejo. Eu tenho até as duas versões do filme que foram lançadas aqui no Brasil, edição especial, edição antiga. Eu sou fãzaço dele. Cara, assim, não sei dizer um filme. Eu penso em alguns. Ele tem muita cara de jovem pra estar numa Sessão da Tarde. Só que ele é muito. Não, é um filme que foi muito cult, digamos, hoje em dia. Então, um dia, não sei sair. Mas ele tem muita essa cara pra jovem. Que eu pensei que foi no Scott Pilgrim versus o Mundo, né? Que é aquela coisa de videogames e um garoto atrás de uma menininha e tal, não sei o que. Então, eu pensei. Um filme desse como um filme possível de Sessão da Tarde no futuro, né? Tipo assim, esse garoto muito, muito malandro que engana todas as garotinhas, agora se apaixonou por uma que usa cabelo colorido e tem que enfrentar todos os seus ex-namorados. Scott Pilgrim versus o Mundo, o garoto que vai lutar com todos. Cara, meu filme favorito não tem jeito, cara. É Top Secret. Tem muitos aí que ficam quase lá, tipo, Curtindo a Vida Adoidado, o próprio Curso de Verão. Cara, Top Secret pra mim é demais, cara. Eu ri muito com esse filme. E pra mim é o top de Sessão da Tarde. Todos. Cara, filme atual? Cara, eu não sei, cara. Vai citar o Oscar aí, um dos grandes candidatos aí. Imagina a rede social na Sessão da Tarde. Esse garoto bolou um programinha do barulho que está juntando toda a galera para armar a maior confusão. E ele vai passar por muitas aventuras para conseguir ganhar dinheiro com seu programa. Rede social, o livro da face. Livro da face. O Facebook. Não, tinha que ser assim, te livro a cara, a rede social. É isso aí. Em busca de confusão, uma divertida aventura na Sessão da Tarde. Então é isso aí, meus senhores. Até as próximas confusões da semana que vem. E continue conosco. Brava! Well, everybody's heard about the bird. Bird. Bom, pessoal, depois de a gente passar por altas confusões do podcast, chegou a hora de encarar uma aventura do barulho aqui no Momento Areva. só ficou eu, o Zerão. Eu. E o Marcelo. Me. Então vamos. E o Vini? Vini. O cara apareceu do nada com o elemento surpresa do momento Varela. E o Vini? Bem na hora. Isso tudo estava programado. Vamos começar falando do que o pessoal falou do último podcast aí, qual foi a repercussão lá. Quer começar aí, Zerão? Quero. Então, tem um comentário do Damien. Ele falou assim: cara, quem foi a mula que falou que não existe mulher daltônica? Você erra. A doença em média de a cada 75 homens afetados, uma mulher é afetada. Nossa, tá perfeita essa sentença sua. Sua mula. Vamos aqui pra uma pequena aula de genética básica. Eu acho que vocês lembram na época da escola, aquelas aulinhas chatas de biologia. Dos cromossomos, né? O homem é formado por cromossomo XY, a mulher por cromossomo XX. Vocês lembram disso, né? Sim. Então, e esse lance do daltonismo, ele acontece nos homens por uma falha no cromossomo X. Por isso que acontece o daltonismo nos homens. Enquanto na mulher, como ela tem o cromossomo XX, então se der uma falha no cromossomo X dela, o outro não vai ser afetado. Então ela pode até passar esse daltonismo para quando ela tiver um filho e tal, mas ela mesma não vai desenvolver o daltonismo. Então, tipo, essa proporção é minúscula. Mais fácil o Ronaldo emagrecer do que ter uma mulher daltônica. Exatamente. O interessante é que eu tinha um professor de desenho, que hoje é muito amigo meu, assim, que ele é daltônico. E a mãe dele descobriu que ele era daltônico, porque quando ele era criança, ele pintava as tartarugas ninjas de marrom. Tem um cara que trabalha comigo que é daltônico, mas ele é eletricista. E eu fico pensando se o cara um dia tiver que desarmar uma bomba, alguma coisa do tipo, né? Bote o fio vermelho. E o Van Gogh também era daltônico, pintor. Então, esse eu não sabia. É, pois é. Então, Damien, você erra a sua mula. E tem outro comentário também do Dario FCO, que o Vini perguntou se o nick dele é Dalfurico. Eu entendi Dalfurico. É, Dario FCO. Olá, pessoal, eu sou o Dario, do podcast quemseimporta.com. E ainda não havia escutado o pod de vocês e ouvi pelo menos uns 3 hoje. Parabéns pelo pod, gostei muito, vocês ganharam mais um ouvinte. Então, obrigado aí, Dario, pelo... E agora, depois do Vini sacanear com ele, a gente perdeu um. Não, mas lê rápido ali, ó. Dario Furico. Tem outro comentário do J Junior, JJ. Curtiu, o Cavaleiro da Lua é branco para chamar a atenção dos inimigos. Achei legal a defesa. A gente falou do Cavaleiro da Lua no podcast? Acho que não. O cara tá nas dorgas, então. Não, mas acho que ele é que tá comentando, né? Falou até que o Homem-Aranha parece que trava a onda dele, porque ele usava roupa branca no Ultimate, um negócio assim. Eu não lembro disso, não. Olha que foi eu que editei o podcast. É, porque ele é um personagem que vive à noite, né? Então, de branco à noite, todo mundo vai perceber ele, né? Ah, mas depois do Robin de vermelho, verde e amarelo? Ah, sim, é. É, mas é DC, né? É. E aí, quem mais tem o comentário pra fazer? Os uniformes mais gritantes dos quadrinhos estão na DC. Ah, isso é verdade. É, eu tenho um comentário pra comentar. Fala aí então, Marcelo. É o comentário do Cuba, que ele colocou aqui, que achou o tema do podcast que a gente fez, né, sobre uniformes, gay pra caralho. Se o podcast virar profissional, eu paro de ouvir e vivo o Tosco. Eu concordo com ele plenamente. Vivo Tosco, vivo Brega, vivo Areva. E o tema foi gay. Então eu concordo 100% com o comentário dele. Eu achei que você ia fazer a piadinha do quero ver com o balançar. Eu pensei, mas não. Acho que outra pessoa deve fazer. E eu tenho um outro comentário também. É o comentário do Leonardo, que ele colocou falando que destacava o uniforme do Ajax e botou aqui pra encerrar a briguinha do Freud com o Z. Ele deixou em anexo um videozinho pra gente assistir, que a gente vai colocar aí no post também. E vocês quiserem dar uma olhada agora, que é sensacional. Eu não sei se eu sou burro ou o quê, mas qual a relação, mas tudo bem. Né? É. Não era esse tipo de bunda que a gente tava falando, nem esse tipo de instrumento. Cada um toca o instrumento que quer com a parte do corpo que quer, né? Pronto, e o último comentário que eu queria ressaltar era do Beetlejuice, o famoso First do podcast Whatever, que ele falou assim: quando irão revelar a identidade da sidekick do Apontador Prateado, a Dancing Queen? E aí o Rafael comentou logo abaixo, né, que enquanto eu puder evitar, nunca. Aí o Beetlejuice comentou: enquanto eu puder, isso sou tão Pôncio Pilatos. De nerd, as mulheres têm que ser defendidas, né? Infelizmente. Ratinho. Quer falar algum comentário aí, Vininho? Eu quero falar do desse comentário que o R. Ross, ou R. Rus, não sei como é que se fala, diz pra gente que ele tá agradecendo, na verdade, da gente ter respondido, né, o comentário dele falando que o nosso áudio tava ruim, né? E que a gente não excluiu ele ou, sei lá, trollou ele da forma que muitos podcasts ou muitos sites ou blogs fazem por aí, né? Ressaltando que ele fez uma crítica construtiva e tal e que a gente acatou, vamos dizer assim, e sei lá, na verdade... Respeitou, na verdade, né? Respeitou a opinião do cara e, na verdade, ele tá com a razão, né? Vai se fazer o quê? Eu já vou defender aqui o pessoal que cuida dos nossos podcasts, nossos chinesinhos, né? Que, na verdade, não é o problema da edição. É o microfone que, às vezes, tá ruim, tá baleado. E, na verdade, é o microfone da gente mesmo, não é nem problema de edição. É nada. Esse headphone que eu tenho foi um presente do Baiano, meu amigo secreto. O cara pagou R$25 e depois eu vi o preço todo pro headphone. Cara, eu paguei R$10 no meu e é bom pra caramba, velho. Paguei lá nas lojas americanas, vou fazer até uma propaganda aí pra quem quiser comprar, mas é tranquilo, cara. É que a gente teve, né, participantes que nem a gente tava comentando lá, que na época que o Cadu participou do pod com a gente, o microfone dele tava ruim pra caramba, né? Uhum. Que acho que o Marcelo, que editou aquele podcast, teve um puta de um trabalhão, né, pra aumentar o som dele. Então acontece, as coisas acontecem. E também quem manda tem um blog com umas 10 pessoas participando, né? São 10 microfones diferentes, cada um com seus próprios problemas e temperamentos no momento, né? Sim, sim, com certeza. Eu queria falar pro Rosa aí, nosso recordista de podcasts, né? O cara ouve 40 podcasts. E faz um top 10 aí dos podcasts que você mais ouve pra ver, a gente ver em que posição a Areva tá. Vamos ver. E ele falou que ouve 6 podcasts diariamente, e a cada 15 ou 30 dias acrescento mais algum podcast novo pra poder, depois que ouvi os anteriores. Eu digo, eu acho um herói esse rapaz. Ouvi tantos podcasts diariamente, só uso um ou dois por semana e olha lá. Ah, eu não tenho saco, cara. Na boa. Eu mal e mal ouço o nosso, porque eu vou ser bem sincero, eu nunca lembro nem das coisas que eu falei no podcast. Então eu preciso ouvir de novo pra ver se eu não falei alguma merda, o que geralmente acontece. Então, fora isso, cara, eu não ouço. Ou do MDM também, né? Mas não ouço muitos podcasts, não tem muito saco, não. Eu ouço, na verdade, porque eu sempre tô trabalhando no computador, então enquanto eu tô desenhando, eu tô ouvindo, né? Mas se não fosse isso, acho que... eu ouviria bem menos também. Bom, aí acho que é só isso mesmo, porque o Leonardo falou que continua sem escutar o Zenon e o Marcelo. Problema dele, né? Porque ele deve ser surdo. É, porque pros outros eu acho que tá bom, né? É, ninguém reclamou, só ele tá reclamando. E aí depois ele me dá uma comida de rabo aqui, falando que eu que deveria estar participando desse podcast, porque pra falar de uniformes tem que ser um quadrinista, um desenhista, um ilustrador. Eu não tava participando desse podcast, cara, porque eu tinha que trabalhar, entendeu? Não dava pra participar do podcast. Tem mais o que fazer, né? Eu tenho uma família pra sustentar. Bom, então, gente, vamos falar um pouquinho das coisas que aconteceram essa semana. Eu tenho uma coisa pra falar bem rapidinho, pra todos os nossos leitores do Areva, que são todos fãs do Freud, e os leitores do MDM, que são fãs do Triplo. Agora, os dois estão, incluso digitalmente, estão no Twitter. Então vamos comemorar ele. Olha só, finalmente, tecnológico. Finalmente o nosso velhinho do Areva conseguiu entender pra que serve o Twitter e como funciona e conseguiu entrar. Pra quem não sabe, até o ano passado o Freud ainda usava internet de escada, cara. E eu quando ouvi ele... tecnologia nova, sabe como é. Eu quando vi quando ele me adicionou no Twitter, eu falei, não deve ser ele, cara. Mas é a cara dele, né? Mas é a cara dele, que tem um ovinho, né, na... Ele não aprendeu a colocar avatar ainda. Não, agora tem. Agora ele botou um desenho lá, uma imagem, uma ilustração. Deixa eu só comentar uma coisa antes de falar do Twitter aí, que você vai falar do tá, não, pode aí, falar. Do Freud, não sei de quem. Cara, sim. Mas rapidinho, sobre o podcast mesmo de uniformes, assim, que a gente vai sair do assunto. Eu não ouvi ele inteiro, cara, mas vocês falaram do Aquaman e do Namor, né? E aí vocês tinham comentado que o uniforme do Namor é gay, que tem um cintinho que tem uma ostra, né? Conchinha. Uma conchinha no cinto e tal. Eu não sei se vocês estão lendo atualmente as revistas da Marvel e tal. Ele mudou o uniforme, né? O uniforme tá bem legal agora, o uniforme do Namor. Tá menos gay do que era antes, né? Que era uma sunguinha com cinto, né? Botou um fio dental agora. É. Não, não, ele tá com a roupa preta, né? Preta e azul inteira, assim. É da mesma roupa que ele participou do, dos Illuminati. Não sei se vocês lembram, assim. De... um macacãozinho nadador. Isso, é. Bem gay também, mas menos. Mas menos, né? Você sabe o que eu queria. Você sabe o que eu queria comentar, cara? Hoje eu vi uma véia andando na rua, cara, de camiseta laranja e calça verde. E eu achei engraçado como isso remete, cara, quem gosta de quadrinhos, a personagens, né, velho? Eu falei, cara, olha o Aquaman, cara. Volta com a Aquaman. Ela tava igualzinho a Aquaman, velho. E aquele, é, ou então aquele personagem do Bob Esponja lá, o Homem-Sereia. Tava parecendo mais o Homem-Sereia, na verdade. Mas era isso que eu queria comentar, assim, é engraçado quando a pessoa anda com uma roupa, certa roupa, assim, a gente remete logo no... um super-herói que a gente gosta, sei lá. Não que eu goste do Aquaman. Bom, mas então, pra quem quiser saber, o Twitter do Freud barra triplo é @juliocacruz.z e podem seguir ele lá e todos troquem seus avatares pra alguém pelado pra sacanagem. O problema é que o viado tem um nick de Freud, de triplo, e não usa nenhum dos dois pra fazer o nick do, do Twitter dele, né? Cara, o pior é que eu usei o meu nick, o meu primeiro Twitter, que eu, logo que o Twitter foi criado, eu entrei. E fiquei um ano sem usar essa porra, hein? E aí hackearam minha conta. Minha conta era só o Guris. Aí hackearam minha conta. Eu nunca mais consegui entrar. E aí eu tive que trocar daí o meu nick. Ah, senão eu ia ficar o Guris, mano. Meu é @Zenon_whatever, né? Uma vez eu fui adicionar minha prima no Twitter e depois eu recebi uma mensagem. Quem é você? Porra! Mas assim, ó, recadinho pra galera, pros nossos leitores aí mais usuais que de repente não olham tanto as páginas mais explicativas do Areva, na página, aquela página Quem, que tem um pouquinho sobre a galera, sobre cada um de nós, tem o Twitter do pessoal, todo mundo tem Twitter lá, tem o Twitter da galera pra quem quiser seguir aí, né? Só não prometo que seja uma boa seguir pessoal, mas... mas tá aí o convite. Não me sigam que eu não sou novela. Tá me seguindo? Vai me pagar lá no bolinho? Eu vim aqui comprar um micate e você vem falar sexo casado? Sou casado, tenho minha esposa. Eu não sou daqui, eu cheguei agora. Tá achando o cara de ator pornográfico? Você me viu numa revista? Cara, eu fiquei com dó daquele cara, mano. Sério. Não, o mais legal é o cara falando: ah, desculpa, senhora, a gente não queria te deixar assim. Ah, como não? Que adianta desculpa? Agora que você já falou. E o gordinho na obra: o sexo vai acabar, eu vou fazer mesmo. É, não, mas você não tá dizendo que o sexo vai acabar. Não, mas ocasional não é uma coisa que acaba rápido. Então, não tá dizendo que vai acabar. Os raciocínios dos caras são muito engraçados, cara. Esse cara deve ser o pior da propaganda do Twitter, né? Quero fazer só o áudiozinho dele lá. Tá me seguindo? É verdade, cara. Cara, eu ri demais, cara, quando botaram esse banner no... lá no Areva ali a semana passada, cara. Dei muita risada. Ai, ai. Bom, e aí? Alguém tem mais alguma notícia interessante pra comentar? Tem a notícia do Ronaldo Fenômeno, né, que... finalmente se aposentou. Que pra mim eu acho que se aposentou mais tarde. Tarde do que devia, né? É, então, eu achei isso também. Porque eu tava até comentando que jogador tem uma mania, né? Eu acho que deve ser muito viciante esse mundo de jogar, de ter a imprensa em cima, mulheres e afins. Porque os caras sempre passam do ponto de aposentar. Sempre quando se aposenta, quando passa do ponto, aquele momento exato ali que tá no auge e tal, é hora de você se aposentar. Aí o cara vai, continua, quando tá no declínio, aí resolve se aposentar. Eu acho que o único cara que se aposentou no futebol no auge foi o Pelé, cara. Eu não lembro de mais ninguém que se aposentou pois no auge. É. Que deu certo aí. Uhum. Tá, agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, já que nós estamos falando do Ronaldo. Eu não entendo lufas de futebol, tá? Tanto que eu não assisto, não jogo, então nem. Realmente não entendo nada. Quando o Ronaldo diz que vai se aposentar, ele simplesmente vai parar de jogar? Ou realmente existe um tipo de aposentadoria pra jogador de futebol? Que tipo assim, aposentadoria não, em teoria não é só tu parar de trabalhar, né? Na verdade é tu receber sem precisar trabalhar, né? Mas isso não acontece com o jogador. É, no caso dele, por exemplo, ele tá agenciando o lutador lá, o o Silva, o Anderson Silva, né? Agora, se eu não me engano, não sei se ele já lançou já há um tempinho atrás, mas ele tem uma grife de roupa agora que chama Nine, que é o 9, né? Que ele usa na camiseta. Então ele é um empresário, né, cara? Ele é um mega empresário. Eu acredito até que a Nike vai ser uma patrocinadora vitalícia dele até quando ele morrer. Não, mas ele já então, tem contato vitalício com a Nike. Então o cara, mesmo aposentado, vai continuar sendo mais rico do que qualquer um de nós, né? A aposentadoria para esportista é com, tipo, 35 anos mesmo. Se ele quiser se aposentar com 35 anos, ele se aposenta uma aposentadoria como qualquer outro. Lógico, não recebendo o que os nossos velhinhos recebem, né? Sim, recebendo provavelmente bem mais, né? Tanto que muito mais, não, né? Não só para futebol, mas para qualquer outro esporte. Teve uma tenista russa, eu acho, ou polonesa, não sei, que se aposentou agora com 34 anos, que ela tava com muitas dores, acho que no cotovelo, e não tava mais conseguindo jogar. Então ela se aposentou. Beleza, gente. Mais alguma coisa que alguém queira comentar, citar? Bom, então eu queria citar rapidinho um assunto que ocorreu essa semana, uma polêmica que percorreu o círculo nerd nas interwebs. Foi uma edição da revista do Batman, né, publicada aqui pela Panini, e em que houve uma tradução considerada, depois de uma certa polêmica, considerada meio infeliz, porque usava o termo petralha, que é um termo originalmente de cunho político, né, para traduzir a palavra nest. Tem uma paulada de significados, né, de formas de se traduzir. Então, né? É, pejorativo. Isso começou num fórum, não sei qual, o site Multiverso DC trouxe o assunto à tona, e o Bugman do Melhores do Mundo levou o assunto também pro site dele. E aí o assunto tomou uma proporção tal que o que era para ser... eu acho importante esclarecer esses fatos, né? Então, o que era para ser uma discussão sobre a tradução infeliz, vamos dizer assim, porque a Panini mandou uma resposta pro Bugman dizendo que era um termo que estava se popularizando, e era um termo que já estava inclusive no dicionário e coisa assim. Se está se popularizando, eu não sei, porque eu particularmente nunca tinha ouvido falar esse termo na minha vida. Também não. Então, se tá se popularizando, tá só se popularizando. Não está popular. Popular o suficiente pra todo mundo conhecer. Mas, depois a gente entra na discussão, só quero fechar o que aconteceu. Então, a coisa deixou de ser... A discussão deixou de ser sobre até que ponto o tradutor pode tomar certas liberdades na hora de traduzir um termo. Acabou partindo pra uma discussão mais política, por causa que a matéria acabou indo pro blog do Reinaldo Azevedo, que fez um texto no blog dele. Eu vou ser bem sincero, eu não leio os textos dele, que tipo de graduação ele tem ou o quê. Eu sei que esse texto é um texto que eu acho que nem aluno de segundo grau não faria, de tão infantil e mimizento que é, totalmente bipolar. Cara, eu adoraria que ele me processasse, sério. Porque eu adoraria que ele provasse que o texto dele não é infantil e é totalmente isento de qualquer opinião. Como deveria ser o jornalista. Mas enfim, o que eu quero dizer é que, no fim das contas, a discussão acabou indo para uma discussão política, que é bom pra gente refletir justamente. O texto do Bugman, por exemplo, não é porque sou amigo do Bugman, a gente tem uma boa relação com o pessoal do MDM. O próprio Bugman falou, é um mal-estar generalizado que tem acontecido desde as últimas eleições e que eu particularmente considero muito negativo. Acho que... vocês acompanharam, o que vocês acham, como é que vocês entenderam? Não, eu só tô aqui pensando que você me disse agora há pouco que não falava muito no momento Arel, só no podcast. Então eu vou te responder com um simples eu menti. Eu queria comentar desse caso duas coisas, né, que assim, três na verdade, duas que são importantes e uma que é uma coisa meio ridícula até. As duas coisas importantes são, primeiro, abrir-se uma brecha boa para se discutir tradução, né, pra, que aqui no Brasil é muito complexa isso, tem muita tradução estranha, mal feita ou mal pensada. Questão de uso de gíria, né? Por exemplo, esse termo petralha, eu já conhecia, mas já conhecia há vários anos atrás e era só usado no campo político. Nunca foi usado no campo social para designar bandido ou essas coisas, né? Aleatoriamente, assim. Então, foi totalmente de mau uso aquilo ali. E a outra questão também foi, é a questão de você ver como, de novo, a Panini, de novo, o Levi Andrade e outros fizeram, da questão de não saber utilizar a internet para se relacionar com o público, né? Porque o cara foi lá comentar nos blogs, né? No Multiverso DC, no Melhores do Mundo, comentou. E comentou, em vez de dizer simplesmente: ah, é, tá certo, nós erramos, esse aqui não foi bem utilizado, desculpe, vamos rever isso, parará. Encerrar a questão, não. Foi querer rebater, querendo criticar, como se a outra pessoa estivesse agredindo ele fisicamente. E como se, por exemplo, o Bugman estivesse querendo ganhar fama em cima daquilo e tarará. E em vez de simplesmente saber se relacionar com o público e falar de uma coisa da forma como empresa normalmente faria, eles foram de novo fazer uma coisa totalmente errada, né? Totalmente mal feita, que nem aquela coisa da chamada revolução da Panini, que alardearam uma coisa e fizeram outra. Quer dizer, são duas coisas importantes que sai desse fato, né? E outra coisa importante que sai desse fato, que eu ganhei uma função de tradutor da Panini que eu não conhecia, rapaz, eu não sabia que eu pra quem não sabe, né? Lá nesse post do Bugman, eu comentei falando mais ou menos isso também, da questão das gírias, do Paulo Ramos, que é do blog dos quadrinhos, que trabalha essa questão de gírias também. Aí o Tupinambá veio comentar dizendo: ah, Marcelo Soares, você é o tradutor da Panini, né? Como é que você, o cara que trabalha na área, comete esse erro tal de português, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o próprio Marcelo Soares, tradutor realmente da Panini, veio falar pra eles: é um homônimo só, que é colaborador do Areva, assim como tantos outros que eu tenho. Ele não sabia que era homônimo. Aí eu agradeci, né? Porque eu vou começar agora a correr atrás da Panini pra ganhar meu dinheiro. Peraí, o Marcelo Soares Relevante comentou e falou do Areva? Sim. Comentou. Ele disse que existe questão de homônimos, ele dizendo que é nome assim, homônimo é uma desgraça, tem muitas pessoas que têm nome, inclusive tem um que é colaborador do Areva também, parará, parará. Aí eu disse: olha, rapaz. Olha só, a gente ganhando tudo. Ou seja, o tradutor da Panini leu Areva, e agora? E agora que a gente tá falando da Panini aqui, agora, José? Agora a gente coloca ele no lugar do Marcelo. Agora a única coisa que eu tenho a dizer é o seguinte: se alguém da Panini realmente ouve isso, cara, a Panini só precisa patrocinar a gente pra gente retirar tudo que a gente falou de mal dela agora. Tudo, qualquer coisa. Não, esses caras, eu acho que eles deviam abrir um pouco o olho, cara. É que nem o Marcelo falou, os caras não estão sabendo tratar com o pessoal da internet, né? Parece que os caras ficaram velhos e não estão nem aí mais para os leitores, que a maioria é consumidora, né, cara, de internet e também das revistas. Então os caras, eles têm que abrir um pouco o olho, cara, para esse tipo de relacionamento que eles não estão tendo com o pessoal da internet. Uhum. É, eu estou vendo que sempre tem um bate-boca, assim, e os caras são muito passionais, né? Uhum. Eles levam tudo pro lado pessoal, né? Sim, sim. E eu achei que essa tradução do Caio Lopes realmente já foi infeliz pra caramba, né? Na boa, assim, nasty em inglês, cara, significa nojento, horrível, asqueroso, odioso, sórdido, repelente, um monte de coisa. E o cara vai usar justamente petralha, cara, que é um linguajar que foi usado no livro lá do Reinaldo Azevedo, né? O livro do cara, quer dizer, pode estar caindo gosto popular, vamos dizer assim, mas tem conotação política, eu acho, cara. Uhum. Eu não conhecia a expressão, e quando eu fiquei sabendo o que era, eu achei totalmente, extremamente ridícula, totalmente tendenciosa também, né? Eu acho que sempre que você generaliza através de uma expressão, eu acho isso uma forma muito ridícula, cara. Uhum. Vocês leram o texto do Reinaldo Azevedo? Ele simplesmente fala com essas letras que nem todo petista é petralha, mas todo petralha é petista, ou seja, tipo... Todo político que é bandido é petista. Ele disse exatamente isso no texto dele. É, porque na verdade petralha é uma mistura de petista com metralha, né, cara? Então por isso que todo petralha é petista. Não, mas aí é que tá. Ele explicou o que era petralha e explicou que, tipo, nem todo petista era bandido, mas que todo bandido era petista. Ele disse isso no texto dele, sabe? E, tipo, cara... Eu não sou petista, até porque, eu vou ser bem sincero pra vocês, eu realmente peço desculpas pra leitores que realmente sejam de algum partido e realmente acreditem naquele partido. Mas sério, cara, hoje em dia, é muita ingenuidade. Tu seguir um partido, seguir um político específico. Hoje em dia, ninguém mais deveria ser, pelo menos, bobo de achar que existe mesmo algum partido ou algum político que seja realmente diferente dos outros. Sério. Por mais que tenha interessado nos seus. É, ou interessado nos interesses do povo, assim. Sério, cara, essa coisa de defender um partido ou outro, cara, já passou. Nós não estamos mais nos anos 50, que o mundo era bipolar e só tinha comunismo e capitalismo. Não existe mais isso, cara. O mundo não é preto e branco, sabe? Então eu acho muita ingenuidade as pessoas quererem ainda insistir nesse tipo de coisa de anti-PT, anti-PSDB, anti-caralha 4. Cara, tu tem que ser anti alguma coisa, porque tu não pode ser a favor da vida, por exemplo, a favor do respeito para com as outras pessoas, a favor do respeito das opiniões, por exemplo. Sabe? Isso, bota, bota a música do John Lennon. Desculpa, é que eu me emociono quando eu começo a falar dessas coisas. Não, foi a música do Bob Dylan, cara. Cara, assim, eu acho que é por isso também, porque o Brasil ainda é muito amador, usando termos muito famosos atualmente no podcast. É muito amador em política ainda. Então eu acho que uma discussão, só você ver, uma tradução de um nome num quadrinho gerou todo esse negócio. Imagina que fosse um quadrinho feito só para política ligado ao Brasil, como por exemplo teve o Guerra Civil, que era totalmente ligado a Bush e a todo aquele negócio, né? Imagina se fosse uma coisa assim no Brasil. Então é muito amadorismo ainda, tem muito que crescer. O Brasil ainda, mentalmente, em vários setores, ainda tem muita coisa para amadurecer. É, mas eu acho que grande parte da culpa, não só pelo erro de tradução, mas pelo relacionamento, é da Panini mesmo, como vocês falaram, assim. Eu acho que a Panini não tem nenhum, não é nem pouco, eles não têm nenhum tato com o público leitor deles. Eles ainda acham público, que eles estão lidando com um adolescente de 11, 12 anos. Isso. A pessoa veio escrever a cartinha pro Homem-Aranha, né? É, exatamente. Então é complicado, cara. Qual o sistema de marketing dele, né? De hot site, de brindes, de coisas que eles fazem. É pra garotinho fazer isso há 15, 20 anos atrás. Uhum. Cara, nós temos que admitir que eles têm problemas com transparência, né? Até hoje eles não se recusam a divulgar os números de vendas deles. Sem que as pessoas possam saber os números, saber o que tá vendendo, saber o que não tá vendendo. É muito fácil sair reclamando que as pessoas não estão comprando e que a pirataria tá acabando com os quadrinhos e a gente não tem uma real base estatística nisso. A gente teve aqui Turma do Mônica Jovem que vendeu 1 milhão. Ou seja, a gente não tem como saber o quanto que vende aqui os super-heróis, porque eles não divulgam os números. E aí eles vão vir dizer que a culpa é do Scan, a culpa é do público? Por que eles não divulgam os números? Então eu acho que tem também um problema de transparência aí. Cara, eu acho que a gente vai perder o nosso Marcelo Soares relevante depois dessa. É a mesma coisa que eu falei no comentário do MDM, cara. Se eu tô criticando, é porque eu quero que as revistas continuem sendo publicadas e que, de preferência, a Panini continue publicando, cara. Só que, me desculpa, mas eu, como leitor e como cidadão, eu tenho que criticar, cara. Se eles querem oba-oba, se eles querem sempre ser ovacionados pelo trabalho deles, eles estão no mercado errado, me desculpa falar. Tem um probleminha aí que a gente até discutiu no outro podcast lá, que eles são pau mandado na boa, tô falando, tá? Do pessoal lá da Itália, da Panini, né, cara? Então eles não apitam muita coisa aqui no Brasil. O que eu consigo perceber, assim, é que os caras são tipo os capos aqui dos caras da... Agora sou eu que tô falando da máfia, né? são os caras, os capos lá da máfia, que, ó, faz isso, faz aquilo, e os caras abaixam a cabeça e faz do jeito que os caras estão mandando fazer sem ter conhecimento do mercado brasileiro. Pode ser. Isso explicaria muita coisa, né? Sim, é uma teoria que eu ouvi falar que os caras são... quem comanda, na verdade, é o pessoal lá da Itália. Eles não apitam nada aqui, na verdade, eles só obedecem. Faria sentido acreditar, então, que o problema tá aí, né? Aí vocês já estão falando dos números das vendas, né? É, não só isso, né? Decisões administrativas, editoriais também, né? Eu acho que esse caso da tradução é pura e totalmente culpa do estagiário, né? Sim, sim, com certeza. Sempre é culpa do estagiário. É, mas o Levi Trindade, ele o Levi Trindade assumiu total responsabilidade, né? E eu achei também muito legal da parte dele ter falado também, o Bugman mandou um e-mail pra ele e ele disse que ele se responsabiliza, que ele não responsabiliza o tradutor, porque ele é o editor, então ele que deixa essas coisas passar, e ele se responsabilizou. Eu acho isso uma coisa bastante louvável, só que ele demorou demais, né? Se ele não tivesse demorado demais pra admitir o erro, não teria dado toda essa repercussão, que até em site americano saiu, né? Que site saiu americano? No Billing Cool. Falta alguém ter jogo de cintura ali na questão de internet, né, cara? Porque a informação da internet se espalha, eles ainda não perceberam, né? Que se espalha muito rápido. Mas enfim, gente, acho que era isso. Acabou? Alguém tem mais alguma coisa pra falar? Tá merda. Bom, gente, então era isso. Desculpem aí a boa parte de tentativa de seriedade do momento Areva, mas, né, era o assunto da parte do assunto da semana. E continuem nos acessando, continuem nos ouvindo, mandem e-mails, contato@areva.com. Nos sigam no Twitter, visitem nossa página no Facebook, beijos, me liguem, e era isso. Valeu! Eu já disse isso antes e vou dizer outra vez. A vida passa rápido demais. E se você não parar de vez em quando para viver a vida, acaba perdendo seu tempo. Ainda estão aí? Já acabou. Pode ir embora.